Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia. Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crônica na manhã. Tenho vontade de chorar, raiva de não poder. Quero gritar até ficar rouco. Quero gritar até ficar louco. Isso sem contar a ânsia de vômito. Reação é tão pergunta idiota. Fora tudo isso, tudo bem. Eu não consigo entender por que a Dilma foi impeachmentada. Responda aí embaixo. Por quê? Pedaladas fiscais. O quê? No meu cu, na minha buceta, são pedaladas fiscais. Alguém sabe dizer? Me explica aí embaixo. Agora, o Bolsonaro está no poder há 2 anos. Um ano e pouco. 19. 18, pegou 19. 20, 2 anos. Matemática, cadê você? O homem tá lá. Você quer que eu te diga o que ele já tentou fazer? Interferência na Polícia Federal. Milícia. O filho dele roubou dinheiro, botou um monte de gente fantasma pra trabalhar no gabinete aqui no Rio de Janeiro. O homem deixou faltar oxigênio em Manaus, as pessoas morreram. O homem fez pouco caso da pandemia. Teve uma pandemia no governo desse homem e esse homem falou assim, não, pandemia? Gente, isso é uma gripezinha. Só essa frase? Cadê o impeachment? Agora, Rodrigo Maia não sabe se vai impeachment. Não, eu ainda não mandei. Entendeu? Ah, você sinceramente, Rodrigo Maia, você toma juízo nessa sua cabeça, você faça alguma coisa. A grande oportunidade que você tinha era votar essa porra desse impeachment. Agora vai ficar com aquele mourão, né? Também o que a gente vai fazer com aquele homem? Nada. Eu não sei o que, é que a gente ainda tá. Militares, gente. 2021, brother. O que, é que a gente tá com esse governo cheio de militar, cheio de homem velho, branco, escroto. Entendeu? Que não percebe, que não vê o outro, que deixa a gente morrer. O que, é que tá acontecendo, Brasil? Porra, Brasil. Que isso aqui é a zona do caralho que esse Bolsonaro faz como governo. É a zona, não é um governo. Não é nem um desgoverno isso aqui. É a zona do caralho. Agora, Rodrigo, Rodrigão, meu filho, tu podia fazer a história do teu pai e ia ficar orgulhoso de você. Agora, tu tem que resolver esse problema com teu pai. Problema que você tem com teu pai. Pra tu resolver isso aí, pra tu ter coragem de lançar o impeachment. Eu tô suando, brother, eu tô suando porque não tem mais o que fazer. Porque a revolta, ela tá em mim. Eu não consigo mais viver, eu não consigo mais viver de tanta revolta que eu tenho. É revolta que vai me subindo aqui, ó. Eu quero rasgar minha roupa, sair pelada. Eu quero, não sei o que eu quero fazer. Agora, se eu pego um homem desse na frente, se eu pego, dá vontade de pegar um avião, ir pra Brasília, pra encontrar um homem desse, pra encher a cara dele de bolacha. Isso me dá um ódio. Pavilhão 9, então se liga. Viaje quanto antes, nosso som consciente na mente. Temer o que se é da hora. Se não curtiu, se não gostou, está na nóia agora, saia fora. Só sem futuro, bote fé em mim. Mando grosso, grosso, mó direto e reto, vulgo Rossi. Pavilhão 9, sim, o rap de verdade. Sou pro mundo do submundo, pras assassinidades. Se tá na mente, só o sofrimento. Ser enquadrado todo dia, mesmo tire com o documento. Eles esquecem o crack tá destruindo. Pouco a pouco os aliados se matando pra manter o vício. Se morrer um, vê se fique quieto. Se caguetar, está fudido e na sequência eles te acertam. Quem vive aqui sabe disso, não adianta mentir. Tenta fugir, tô ligado, é a lei aqui. Pavilhão 9 é o nome, sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, você sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. É outro dia e dá na mesma. É sobe, desce, carabina, cocaína, dinheiro sobre a mesa. Se tem polícia, logo tem acerto. A gente vê tudo daqui, se tem suborno, está tudo certo. Está determinado, vai fazer o quê? Ser um drogado, um viciado. Amanhã ser sepultado, todo dia o mesmo fato. No ato, meu vulgo é Rossi, sei o que falo. Bebidas, mulheres, aliados, que chato. Se destruindo na farinha e no mesmo prato. Comida não tem, droga tem de sobra. Infelizmente convivemos nessa paranoia. O que eles querem é que nos acabemos. Não importa como seja, na droga ou na mão dos homens. Todos daqui estão ligados, sabem. Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, você sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. O tempo vai passando e vários manos já se foram. Nessa vida louca de crack e de tiroteio, babang papá, chumbo grosso sai do meio. Quem é esperto, sacificado e não importa quem capota. As quadrilhas equipadas, metralhadoras, celulares, e as crianças sobem, descem o morro. Oh meu Deus, será que isso nunca vai ter fim? Submundo, periferia, a mesma coisa todo dia. Só que o que pega é evolução. Fugo 12, fugo Rossi pavilhão. Isto é exemplo de um, de dois e três. Pra vários que acham que não tem a sua vez. Agora morre um, depois morre mais dois. Amarram outro pra matar depois. É o ditado, eu tô ligado, aliado. Só quem vive aqui é quem tá ligado, eu tô ligado. Adoram se ver no alto, se destruir, pois viver assim será o fim, acredite em mim. Todos aqui estão ligados, sabem. Alinhados de atitude, rap de verdade. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este manifiesta. Mundo de incierto caos, la gente se pregunta a dónde vamos. Si somos libres o somos esclavos, ya no existe diferencia en el agujero en el que estamos. Tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas, pero también la responsabilidad de cambiar nuestro futuro y ya no dejarnos más. Protesto, alzo la voz, me manifiesto, continúo en la marcha y defiendo el legítimo derecho a la expresión y al movimiento. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones, levantones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno. Aquí en mi tierra las cosas andan duras. Lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras. Esto no va a parar hasta abolir la dictadura. Con disfraz de democracia, ser rebelde es mi cultura. Escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo. Se rompe el hilo que nos está conteniendo y combatimos la mentira. El mal gobierno despierta. Juntos unimos la voz para decirte protesta. Protesta más que un derecho, es una obligación. Cuando los medios mienten es porque te asiste la razón. Ni con bombas ni metrallas podrán callar la rabia acumulada que rodea la nación. Es por eso que voy a insistir, es por eso que voy a resistir. Porque todo lo que hoy hagamos o dejemos de hacer formará parte de la historia. Llamando la atención para mi hermano el desconfiado. Él cayó, lo procuró, se convirtió en el malvado. Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa, pero seguro que en tu dolor conocerás a tu propia raza. Por mi raza hablará el espíritu, ¿entiendes lo que digo? Lo habrás entendido cuando no discrimina a tus hijos. El mensaje clave, una proeza desde adelante. La protesta no es desmadre, despertarte de tu trance. Soy el eco de mi gente, soy el eco de que se levanta, la rabia que se levanta. Soy el espíritu libre, soy el espíritu libre. La revolución está, la revolución está ya. Y tu voz un grito de esperanza y la única manera de librar esta batalla. Levantemos nuestras armas, la revolución ya está ganada. Toma la calle y actúa, deja ya la indiferencia. La vida que tienes es tuya, busca ya la trascendencia. Que no hay bondad en ningún gobierno, solo creo en la organización real del pueblo, en los que van más allá. allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivos. Todos unidos seguimos luchando, buscando en nosotros el más grande cambio. Con corazón, con cada colaboración, codo, con todo en conexión, con la conciencia y con intención. Es la vivencia de la generación, uniendo fuerzas para poder crearlo. Somos uno, vibrando y conectando. Cada camino que cruza fronteras, cada guerrero que deja sus huellas. Protesta, esta canción es de protesta. Vencer el miedo y unirnos es la propuesta. Protesta, alzar la voz en todos lados. Pintar paredes, organizar todos los vecindarios. Protesta, esta poesía es de protesta. Las barricadas y las marchas son respuesta. Protesta, hay otro mundo que es posible. La unión es el apoyo y nuestro sueño es invencible. Este es el drama de todos los días, es la guerra fría. Están contra su propio pueblo. Nuestra indiferencia no va a solucionarlo. Hay que manifestarlo, la violencia aquí tiene forma de silencio. Y si no piensas en gritarlo, aquí nadie va a venir a hacerlo en tu nombre. No importa si eres hombre o mujer, el poder se encuentra dentro de tu ser. Dentro de tu ser. Quieren callarnos, pero ya aprendimos a gritar, a protestar, y solo fue por la necesidad. ¿Cuál pacifismo? Dime tú, ¿cuál no violencia? Aquí la gente se defiende como el mapuche a su tierra. Haz que las calles hablen, que griten, que estallen, que sienta el poderoso que ha empezado ya el combate. Que la miseria que nos tiene sometidos va a ser la pólvora que queme sus castillos. Unos piden paz, otros buscan guerras. En esta vida cotidiana no te envenenan. Encadenados a todo tipo de leyes. Estúpida que solo te explota, dejando secuelas, marcas y huellas de absurdas etiquetas comerciales, basuras promoviendo violencia. Hoy nacen guerreros sin miedo a la protesta, alzando la voz todo el pueblo en resistencia. Protesta y hazlo a tu modo, en este campo de batalla vamos codo a codo. Somos el contingente interminable de los otros, y somos invencibles porque descubrimos que no hay yo sino nosotros. Esta comitiva avanza, ni un paso atrás, coloreando va la marcha con tanta diversidad. Es el poder de la palabra que ya no podrán callar, pues mucha sangre fue ofrendada en busca de esta libertad. Cuando el barrio está en peligro, todo está permitido. Lo único no aceptado es no luchar por el mi amigo. La principal batalla es la mente del enemigo. Por eso siempre marcharemos por el mismo motivo. La revolución, la escuela del justo y trabajador. La revolución unida, pura del corazón. No temas de gritar, pelea por todos los motivos. Pues los que mueren con honor nunca tendrán olvido. Yeah. Abrimos esse bloco com Garotos Podres. Oi, tudo bem? Ouvimos também o desabafo da atriz Maria Flor. Na sequência, Rap de Verdade do Pavilhão 9. Em seguida, Protesta com o grande Om. E agora vamos ouvir Al Pueblo Le Asusta La Revolución, porta-voz e Sara Web outra vez. Yeah, yeah, yo. Las poes de la inspiración. Porta voz en el micrófono, mi gente en el corazón, yo. Al pueblo la revolución le causa espanto, extraña situación. Si la revolución es más que cambio, y si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer siempre, cambiar, cambiar y continuamente estar cambiando. Cambia el celular varias veces al año, cambia de plan de empresa Movistar, entero también claro. Cambia casa comercial y tarjetas de crédito. Cambia lo viejo por lo nuevo, aunque el chauchero es esquelético. Cambia su voto, su candidato de un rato a otro, como quien cambia los platos, tal vez los zapatos rotos. Cambia de moda así con toda naturalidad, y se trastorna con la última ropa que el mercado da. hace maravilla para actualizar sus bienes y obtener la tecnología fina que le ilumina la tele. Su vida gira en el tener y más tener. Se le olvida que a fin de mes la rutina se asesina y duele. Y de tanto cambiar su cosa locamente le cambia la cara, porque nunca para la deuda pendiente. Es un cliente de un presente bustero de los nuevos pulperos y cambia su ficha habitualmente. Pero cuando hay que hacer un cambio verdadero, un cambio por mejor vida más digna para el pueblo entero, por una sociedad más justa, culta en busca de emancipación. Maldición, al pueblo le asusta la revolución. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? ¿Cuánta opresión para despertar? Tanta mentira y tanta crueldad, hermano, basta ahora ya. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? Para despertar, tanta mentira y tanta crueldad, hermano, basta ahora ya. Cuando el pueblo va a dejar de ser su propio lobo, de balearse entre pasajes solo por ser el machoro, de fragmentarse, dejar de salvarse solo para ayudarse, pensar como clase y salvarse entre todos. Pero el pueblo confunde, el enemigo insulta a su vecino que no tiene culpa de su injusta situación, en vez de apuntar al real vecino que vino a dificultar su destino y lo sepulta con explotación. El pueblo ama, sí, ama el sensacionalismo, ama los programas de farándula, ama el pan y circo, ama las portadas que llaman al consumismo, ama con ganas, pero el gran drama es que no se ama a sí mismo. Pero yo mismo amo, amo y esa es la verdad. Amo al pueblo a pesar de todo porque soy de acá. Sé de dónde vengo, soy pueblo como mis panas, y sé que el estado en el que estamos no ha germinado de la nada. Y es que nos han golpeado y matado nuestras ilusiones, no han inculcado a diario antivalores cabrones, no han convertido en individuos sin grandes metas, no han reducido nuestro sentido de vida a una tarjeta. Pero me gusta el pueblo porque en él la solución, me gusta el obrero y me siento a gusto en la población. Pero hay algo que nunca me va a provocar satisfacción, maldición, al pueblo le asusta la revolución. Yeah, yeah, yo. Es el poblacional en el micrófono para mi gente. Me dice así, yo. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? ¿Cuánta opresión para despertar? Tanta mentira y tanta crueldad, hermano, basta ahora ya. Yo. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? Para despertar, tanta mentira y tanta crueldad, hermano, basta ahora ya. Y el color de la protesta, un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta. La leyenda de su pecho no dice nada bueno. Su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno. Hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No soy yo, ya lo sé, sos vos. Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Oh, sabes que sí, sí, porque me decís que no. Y otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Sabes que sí, sí, porque me decís que no. Acabamos de ouvir Saraebe, outra vez. E agora ouviremos Rincón Sapiencia. Vambora. Água mole, mole, pedra dura, dura. Quando bate, fura, cê vai pro debate. Quero minha carteira gorda, gorda, gorda. A gordura boa como abacate. Pega visão, lição, nossa abolição é nosso combate. Cachorro bravo, fica quieto, quieto. O cachorro manso, late, late, late. Chave, chave, chave, chave, chave. Tamo abrindo porta só com alicate. Zica mesmo, nós é batuqueiro. O navio negreiro não era iate. Seja mansão, pensão, nossa oração toca na boate. O orgulho preto tá no cativeiro. Vou fazer dinheiro pra fazer resgate. Música é um condomínio. Nesse edifício eu sou residente. Acolhido, eu sou escolhido. É bem diferente desse presidente. Troco tiros como bang bang. Tipo gang bang, tão fudendo a gente. Faço versos e tô dando sangue. Sempre livre, absorvente. Evidente. Temos coisas para exibir. Quando dizem que é mimimi, é assim que nascem os meus inimigos. Classe média não pega nada. Quando toma enquadro, quando pega baga. Detergente vira detenção. Quando é negão, tipo Rafa Braga. Erva roxa como beterraba. Eu adoro quando mexe a raba. O detalhe é que não meto louco, porque durmo pouco quando a festa acaba. Papo reto, eu sou tipo Beto. Também sou Jamaica, picadilha, chaba. Rincón e gueto, esse é meu dueto. É que nem Fernando e o Sorocaba. Vira copo, vira catuaba. Meu trabalho tá virando saque. O que eu uso vira referência, mas a concorrência quer que eu use crack. Picadilha, PlayStation. Jogo com as palavras, esse é meu ataque. Fazendo coisas de Clayton, eu mando um salve para o William Wack. Gingando igual capoeira. Virado, tô no Jiraya. Voado tipo uma raia, deixo que fala em becerra. Cheio de sacola na feira, geladeira cheia na baia. Sou o crioulo de saia, que na crise deu uma raceira. E bem de perto eu vim ver, na rua faço o meu jet. Tamo na era da internet, mas gosto mesmo de viver. A mente é como Tinder, juntando as rimas que deu match. É o afro rap que promete, surpresas vem como Kinder. Eu vim da lateral, do gol eu jogo perto. Mas informa que os novinho, meu flow é o Zé Roberto. Meu ano como Cristiano, tenho prêmios, tenho marcas. Um afro que afronta, e as contas nós arca. É tipo moto sem placa, perseguido quando eu acelero. Vivendo como rockstar, minha vida não é bolero. Ignoro lero lero, porque nos dígitos eu quero acumular mais zeros. É por isso que eu trampo, não espero, sincero. Coab uma arena, cultura de periferia. Onde a música vive por anos plena, que nem a Glória Maria. Celebração e luta, nos cultos e missas adoram falar de amor. Mas a macumba ele diz que chuta. Colorindo como capulanas, juntando manas, reunindo trutas. Tambores pra nós como vencedores, que toda semana tamo na labuta. África é longa metragem, mas eles querem que seja um curta. Fui sábio, lembrei do MCGW e falei assim: atura ou surta. Dramaturgo tipo Suassuna, mas eu odeio dramas, dizem que somos comunas. Pra eles é um sacrilégio perder privilégio, por isso tem medo do gueto levantar fortunas. certo. Inconsapiência, conhecido também como Money Kong, ok?